tempo ainda tenho. Vou com quem e quem são? Busco uma solução, fujo na contramão. Me feri, vivi o estresse, peço impresso que me preze. Nem tudo que sobe e desce me parece que o tempo se perde enquanto a gente padece. Buscando luz mesmo não tendo sol, sigo só. Faz perceber.